letras no peito, o grande afeto a Deus entoar. Como é lindo e tão belo é o cantar destas aves que louvam a Deus sem pecar. Passarinho que vive a cantar, que coisa tão linda foi Deus que